batidas que envolvem aqui no animal. Meu parceiro, o bico dos caixa baixas. O grande neném também, o pipirinha. Vamos pra cima, vamos pra cima. Olha o sapo, Henrique. Tá comigo. Pra cima, pra cima. Agora. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bota na pressão, meu cocô. Bota na pressão, meu cocô. Bota na pressão, meu cocô. E bota na pressão, meu cocô. Bota na... Ah, vocês querem pressão, querem? E aí, tá gostando, filha? E aí, tá gostando, filha? E aí? Me dê, babai! E aí, tá gostando? Então toma! Então rebola pro papai! Rebola pro papai! Rebola pro papai! Rebola pro papai! Rebola. Me dê, babai! Rebola pro papai! Rebola pro papai! Rebola pro papai! Rebola pro papai! As molecas já estão na fita! As molecas já estão na fita! As molecas já estão na fita! As molecas já estão na fita! Escolhe o rumo! As molecas já estão na fita! Escolhe o rumo e dali! E dali! A dentada! E dali a dentada! E dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali! Deitada! Toma que toma! Girando, girando, é o Tai Saudi tá chegando! Vai girando, vai girando! Pra cima vai girando! Girando, girando, aí novinha! Meu patrão é Edilson! O homem da fera, tá comigo! Trocou ouro, meu irmão! Fala, Edilson! Olha o bicho! Alô, bicho! E no final da festa eu te pego no meu carro! Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando! Tá todo mundo! Tá todo mundo louco, louco, louco! Tá todo mundo louco, louco, louco! Áudio som digital, tá chegando o som do povo! Tá todo mundo louco, louco! Então faz! Boquinha do animal! Boquinha do animal! Boquinha do animal! O sapo Henrique! Dentada, dentada, dentada! E o Ney aqui comigo, ó! Os mascarados do Marcos! No 12! Do animal! O Maxi! O Kevin também! O Fidel, o Kleber! O Tais, o Bebê Produções! E as Catas Tops! Agora! O crocodilo tá muito louco! O crocodilo tá de... E aí, Pedrinho das contabilidades! Meu parceiro Pedrinho tá comigo! Ó, Pedrinho! E olha o gordo! Olha o gol. Parabéns pro William também. Tinha pressão, pressão. Tá comigo aqui, é o William. Tese mais no beat, é o Neto em ação. Traz a garrafa de Xandão, por quê? O quê? Olha o crocodilo aí, olha. Patrese. Crocodilo pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. E a família pressão na área, meu irmão. Dentada, dentada, dentada, as novinhas passam mal. Batidão, vai! uísque pra cima e detona, vai! Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima. Levanta o uísque pra cima, levanta! O uísque pra cima, levanta! O uísque pra cima, levanta! Bora! Levanta o uísque pra cima, bora! Levanta o uísque pra cima, bora! Levanta o uísque pra cima, toma na pressão! Toma na pressão! O uísque pra cima, levanta o uísque pra cima! A galera vai no clima, no clima, vai! Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima! Vai, toma! Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima! Levanta o uísque pra cima! Sexta-feira, de aniversário do Jay Biru, o irmão do Jay Patrese, cara que detona no Ouro Negro, verdade? Fera, fera das marcantes! Sexta-feira, aqui na Fazenda Show, aniversário do Jay Biru e os brothers junto, meu irmão! Manda os brothers pra detonar tudo! Bora, Edilson! Vem aqui, viu? Segura a serrada violenta! Prepara a batata também! Põe no caqueado, põe no caqueado, caqueado, caqueado. Moleque, é tudo diferente. 2017, bagulho vai doidando, ó. Ó, ó, ó. E ame quando não merecer. Hoje sonhei você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagina o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar. Achei que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. O quê? Você nega pra você. Vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você. Yeah. Só não nega. Nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar. Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Pra cima! Bota na batida! Bota no batidão, vai! E bota na batida, na batida, na batida. E a galera vai no clima. E eu vou no rei, vocês vão no rol. Rei! Rei! Toma! E a família Maguari comigo também. Aí a Golona da Nike. Um abraço a você também, garoto. Olha o Fabinho. E aí, Fabinho? Esse moleque camarada, gente boa. Tamo junto. Meu parceiro João Gordo também, da Nike, do João Gordo, rapaz. Ó, João Gordo, essa é considerado também. Bora, Ramon do Grau. Como é que é? Os arrepiados. Que está presente quando te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens. Bora, Miau. Segura o Miau, de boa. Que quer ser patricinha. Eu quero algo sério. Meu parceiro Dodô, do Tacacada, Dodô. Eu cansei de ver. Fala, Yuri da Tornado. Tirar o pé dessa relação. É pra Turi, abraço pra ti. Ficar sozinho e cuida do coração. Vira agora. Tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atraso. As melhores. Bora. O Wagner também, o Paulinho. Equipe Cão. A do Marcos aqui, ó. Que está presente quando eu te preciso. Os caras de pau do Marco e peso. Estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério. A Lidinha, o Salgado ali, o Peterson, o Yuri da Tornado. Os parceiros da área. Aí, Bruninho da TF. Todo mundo junto e misturado. Cuida do coração. Tirar o meu parceiro Vinícius também da Guanabara. Tá comigo aqui, ó. Falar em Vinícius. O Vinícius e a Jordana também. Tamo junto. Aí, Luke! Tirar o pé. Põe na batida. Põe no batidão. no batidão. A galera vai no crime e o patente detonando. Detona, detona, detona, detona, vai! Olha o olhão, olha o olhão. Sentada daquela nervosa. DJ Lohan que tá tocando. Agora! Tá uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. E aí, Marcelo Souza, Netinho também! Os empregados, o Riquinho da Golada! O Nanã também desarrepiado! Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada. Senta minha filha! Tá, tá, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada. Tá, sentando. Ô novinha, vou marar pra tu. Ô novinha, vou marar pra tu. Que saudade de tu sentar na cabeça do meu piru. Ô novinha, vou marar pra tu. Senta na cabeça, senta! Que saudade de tu sentar na cabeça do meu piru. Me dê, babai! Toma que toma! Parceiro Cláudio, aqui comigo de boa, curtindo o som do animal na fazenda. Aquele abraço aqui do Batreze. Pode crer! Bora, Jorginho Souza! Comando o camarote, diretoria! Meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou. E o parceiro Batata da TF também. E aí, Batata? Bora, Binho! O Binho da Sky. O homem do gato. Paulo Chicotada. E aí, Paulo? A teu lado me sinto seguro. Fez no peito o meu compromisso. O Superman Ninja também do Croco. Tudo aqui, ó. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe. Atenção, gado. Chegou antes do depósito. Vamos lá. É DJ Melly, um exemplo. Dos seus sentimentos, você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Trabalha com isso, de caçada. Você me demonstrava uma coisa antes. É chupitão, é? Sendo doido até antes. Eu não quero mais essa situação. Levaram, você levaram! Você deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora. Vocês! Escolhe de uma vez, não tente me prender. Você que fez errado, tentando. O Felipe Melo, o Michel Neguinho, o amor que eu procurava, você não me... o Xalalau e essa primeira dela, ela, aí Dainá, o pesado que é, mais ou menos, é isso, o Tigre, tentação do sucesso, chama a Érica, irmão, pelo amor de Deus, bora marcha, o homem das bandas brothers está comigo, seja não me olha como antigamente. Nossa relação está se esgotando. Aí, tio Guedo, galera do rock! Você me demonstrava uma coisa antes. Agora vi você mudou até bastante. E tô toda segunda-feira tem um som do Ouro Negro lá no Caribe Show. E na quinta tem um croco, meu irmão. Segunda ouro, quinto crocodilo. Sexta-feira, aniversário de JB Du aqui na Fazenda Show. Junto com a banda Os Brothers. Ouro Negro detona tudo. Fecha, Guiã. Me dê, babai. Contabilidade, aí Pedrinho! Ele e sua esposa, Letícia Melo! É, garoto! Vocês! Companhia da primeira dama, a Bruninha, o Carlinhos também na área. Lindo de corpo, de engraçado. Minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. E aí, Nenê? Os caixa baixa, meu irmão. E aí, família dos malas? Medo de sofrer por me apaixonar. Meu irmão, quando as bichas se atacam, sai da frente. Bagulho é doido. Bagulho doido. Nenê beija muito, meu irmão. A praia nem se falha. O rock foi doido. Desculpe o meu coração. Ainda pensar que tudo é doido. Sua música é nova. É pai dela. Música bacana que eu dou valor. E eu detono. Ó, ó, ó. E aí, Batatinha? Vamos lá, filho. Bom de doideira de Marituba. Como é que é? Patrese, DJ Patrese. E aí, DJ Patrese? Imaginando que você não vem, eu sei, mas olha só o meu filho. Amar, vou te encontrar. Doce! Vou te encontrar. O Ronald também. A Suzuki. O Pangadão por aqui, ó. E o Robin. Robin mecânico, Jaquinha! Fala aí, mecânico, Breno mecânico também, esse cara que é meu parceiro. Gente boa! Aí, Breno! Você estava lá, foi como imaginei. Vou te encontrar, meu bem, hoje eu sei. gosto de suspense. Pra começar. Agora! Uhul! Bagulho doido. Pra cima! Como é que é? Suave, vem com nós curtir o baile e as baletes. Bora, motora, malucão! Linda menina, meu parceiro Rodolfo, faz parte da empresa também, hein? Grande Rodolfo, tá comigo. Ele que é a motora, malucão! Como é que é? Vem dançando, fazendo show, tá bonito, ó! Desse jeito, somos imperfeitos. Fico emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra. Abraço também a rainha, a esposa do Marte, da banda dos Brothers. O Marte que é o papai do ano, né, Marte? Tá chegando aí, papai. Fico aqui, esperando você me amar. Seis. Seis meses aí, né, papai? O papai do ano, meu parceiro Marte da banda dos Brothers. Agora pra cima! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. E aí, Felipe Farias? Me é de fé. Como é que é? Te amo. Bora com a caminha. Não. O homem da fé. Nada. E aí, Bruninho? Menino da TF. Não. Aqui, ó. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar isso. Vocês! Se me deixar. Agora, vai. Não. Nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou ao fim. Mais uma vez bem alto. Não, nós vamos ficar por aqui. Segura a marcha. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Essa do macho, tá comigo. Uma noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Vamos que vamos. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Olha, é vigacho comigo aqui agora. Ei, como é que é? Te machuquei. Arrepia. Escolto. Vem assim, ó. É. Um, dois, três. O top DJ do Pará, DJ Patrese. Patrese! Eu sempre brindei. Felipe Lopes da Valor. Pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração. Agora! Pra fugir de olhares sedutores. Olha como é diferente, ó! Tá na área! Só tem aqui, ó! Não está sendo fácil, tá difícil não chorar. E o quê? Quando vejo nossas fotos no meu celular. Uhul! Não é fácil apagar as lembranças, eu só penso em nós. Por favor, não desliga. Vocês, vocês! Vocês ouvem. Para o Washington! fogo. Bora, mãe! Pra cima, mulher! Toma! Só as melhores, ó! DJ Patrese. DJ Patrese, o top DJ do Pará. Ivan Macedo. Lendo. Patrese. Sucesso. É sucesso! Eita novinha danada. Eita novinha danada. O quê? Rebola que eu dou uma dentada danada. Rebola, minha filha! Olha a dentada, olha a dentada, olha a dentada, dentada, dentada. Eita novinha danada. Eita novinha danada. Ixi. Rebola que eu dou uma dentada. Deitada danada. Agora uhul. Aí Rubinho, Elias Melo, família TJ 2000. Só o Elias tá aí. Que de mim, tu completas o meu ser. Consigo crer, queimo logo. Tudo acabou, acabou. Porque tem que ser assim, sem final feliz. Não consigo crer que a história terminou. Porque sem você eu vivo, sem amor e sem destino. Oh, oh, oh. Sem você não tenho significado. O alho tá chegando e o Croco Ouro vai fazer a onda por lá. Lá no bloco do alho tá chegando o bloco também do Croco Ouro. Vai ser muita onda, meu irmão. Guaraci, Jurunas. O rock é com o Croco Ouro, meu irmão. Tacacá do Dodó, o melhor tacacá da cremação. E a Serrada Violenta. E aí, Dodó? Será que quando batata põe assim, ó? Metade vata pá, metade maniçoba. Farinha nos dois, ele pede. Você diga só, né, Dodô? Por isso que ele tá gordinho assim, ó. Sem destino. É, batata, diga só! Desgraçado, significado nenhum. O Diego também, Diego Manoelcho, aqui comigo. Dos sonhos, és a mulher dos meus sonhos, meus sonhos. Você é a mulher dos meus sonhos. Meu patrão Cidinho, tá comigo também. E aí, Cido? Na fila quando os mano bota, bota tudo nela, vai. Bota, bota, bota, bota, bota. E bota, bota, bota, bota, bota tudo nela. Vai botando, vai botando. E bota na pressão. Bota na pressão. Bota na pressão. Não para, não para, não para, não para. Bota tudo nela. Agora vai. Faz parte que esse negócio tus, tus, tus, tus. No passinho. Agora vai. E pina essa bundinha. E pina essa bundinha. Vai dançando, vai dançando. E o Patrese não para, não para, não para. aniversário do Crocodilo. Você está tão longe, porque você não... Vocês! Estou ficando louca, só penso... Sábado, aniversário do Crocodilo. Meu amor, tu é... A cerveja, um real, é de Neibo 80. A noite... E ninguém paga rolho, olha. Você pode trazer sua cachaça... Só 51, catuaba. Você não vai pagar. Uísque, qualquer coisa. Sendo cachaça, né, batata? Do jeito que tu gosta. Ei, tu. Fica mamado, né? Vai trazer essa cachaça e não vai pagar rolha. Sábado, dia 14, na Metrópole. Aniversário do Croco. Treze. E contigo quero estar. Mega te sim. Fala, tigre! Toma aqui, toma aqui, toma! Detona, detona, detona, vai, vai, vai! Você me perdeu. Vai, vai, meu amor, chegou. Já na área aqui comigo, ó. Sexta-feira, aniversário de Eli aqui na Fazenda Show. E o Sono Nega, Banda dos Brothers. Bora, Bidu, dá o toque aí pra galera. E a galera vai curtir sexta-feira aqui na Fazenda Show. Aniversário do Bidu, meu irmão. Bom demais, Fazenda Show, sucesso total, lotadinho de ponta a ponta. Chegamos agora de Águas Lindas, sucesso total, Ouro Negro por lá, graças a Deus. E a gente vai já convidando sexta-feira, aniversário do parceiro Bidu. E você é o nosso convidado mais especial, nossos caixa-baixos por aqui. Bora, Bico! Bora botar no 12, sexta-feira, garoto! Meu parceiro Bismarck do TJ também. Nossa galera da Nike aqui na minha esquerda. Parceiro angolano, galera do Rock por aqui também. Tá todo mundo convidado pra curtir sexta-feira, Fazenda Show, meu aniversário, legal? Vamos nessa, né? Tudo pra trás e bota a sua, garoto! Beijão pra você, mulher. Agora tá aí. O Arley também, aí, Arley. Tá comigo. Quero, Rodrigo, Playboy. Os parceiros do Croco. Hoje eu vou sair pra curtir. Deixar o som me levar. É together. O novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir. R7. A galera do rock. Sacramento, André, o Afonso. Toda a galera comigo aqui, ó. O novo príncipe. O tio Neto, tio Ternura comigo. Um abraço a você. Banda. O Neto Rei das Coxinhas. No camarote. Suave na mão. Não pode parar não. Toma que toma que toma agora. Dá um giro na HD aqui, ó. Vou escolher uma música aqui na manha. Um, dois, três. Essa aqui. Gostei dessa aqui, ó. Agora. Três, dois. top DJ do Pará. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Arrebenta, Patrese. DJ Patrese. Onde eu vou? Penso em você. E aí, Marte? Não aguento mais. O cara tá aqui, meu irmão. Sexta-feira vai cantar essa ao vivo aqui na Fazenda Show, no aniversário do Biru. Não dá pra te esquecer, vou com o Renato Frego, tô poderoso, com a esquina da Saí, toda a grande família do Guamá. E aí, Anderson do Depósito, o Sentimental. Olha o bico. Do bico. Ela está de volta mais um. Cabinho dos Malas, Ibirinho Nenê, Caixa Baixo, aqui ó. Bora, gostou? Um abraço também, meu parceiro Neguinho, Neguinho Cabeleireiros. Tá comigo? Ainda muita gente aqui. Peraí. Vamos lá. De Quaraci, curtindo o som do Groco. Um abraço. Aí, família, show dos polêmicos dos Jurunas. Tá comigo também. Deixa na batida. Deixa do batidão, no batidão, no batidão. Deixa do batidão. Bora pra cima, meu animal. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Vai. Agora. Eu era de lá, mas agora eu tô daqui, meu irmão. Tá gostando do Cromo? E a deitada é violenta. Cada fase de acender. Bora, Renan Céu. Cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. E aí, empresário Dudu Brasil? Minutos para não ter. O quê? Sonho para ti. DJ Patrese.